7 Juliette, Bravo Delta, mantém. Ali em decola, pistão 0, vento 200 graus, 07 mais. Sete Bravo Delta, informa o tráfego Boeing a 3 milhas do externo. Decolagem imediata? Sete. Torre 1094 no localizador. Polo 094, continua por cima só, aguardando pista livre. Informa o tráfego inicial na rolagem no momento. Posição. Mantenha a posição, Força Aérea 2733. Mantenha a posição, 2733. Ponto de sorte, livre ingresso, táxi via pista, forte neto, pronto. Juliette Bravo Delta decolar, 2105, chame agora o controle, 199, decimal 8. Controle 198, graças a reto. 1094, cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 059. Vem baixo travado, livre pouso, 1094. Foxtrot Sierra, decolagem autorizada, pista 97, vento 290 graus, 069. Uhum. 094, solo 197, lembra direita, chama solo 211. 21 decimal 1. Subindo até o 36. Não, não, o informante gira a cara, Guatatuba. Mike Foxtrot Sierra, decolagem 198, tem agora controle 199, decimal 8. 198, Mike Foxtrot Sierra. Eu posso ser 2733, tem um tráfego a 3 milhas do externo. E tem um tráfego adicional que decolou da 17, perfil de subida Momo, que está cruzando o campo no momento. Aguarde para decolar. Sua decolagem será após o próximo aeronave que pousar na 90. Volume 630, mantém o ponto de terra. Manter o ponto de terra. Oi, Salvador, muito bom dia. Trip 5414, estabilizado ILS X-ray da pista 10. Sou 02736 ali em decola sem parada. Sem parada. Gente, o Postera 2736 autorizado a linha de decolar pista 10, vento 210 graus, 07 mais. P5414, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, trip 5414. Volume 30, mantenha a posição. Ok, senhor, vai manter, já passou o ponto de espera. Pois é, você já invadiu a pista, pode alinhar e manter então, gol, ali mantém. Invadiu não, senhor, nós cotizamos alinhar e decolar. Não foi por sua autorização não, foi pro fato. Força aérea 2733, abaixa a decolagem. 2733, abaixa a decolagem. 2733, copiou a torre, abaixa a decolagem. Abortando a decolagem, 2733. Trip 5414, inicia aproximação perdida. Suba para 2000 pés e aguarde transferência. Tendo aproximação perdida, trip 5414. Oh. Da direita, 2733? Então, você pode fazer o 180. Faça o 180 e se posicione novamente ali na interseção hotel para a nova decolagem. Tá. Entendemos o 630 da linha de parada. A autorização foi por força aérea, para ingressar e decolar de imediato. Na pista 10? Ele está na intenção hotel, ele estava lá na hotel lá. Ah, então foi essa confusão, porque nós não vimos ninguém na nossa posição aqui, né? Para decolar da 190 aí. Então, senhor, desculpa o mal entendido aí. Aproximação perdida, atinge 2000, trip 5414. Estimativo, chame o controle em 199, decimal 8. 198, boa, trip 5414. 2733 agora livre de decolar. Vento 190 graus, 06 nós. Após a decolagem, é 1000 pés, ok? Subir em condições de para 1000 pés. Falei para decolar. Salvador, novamente, 35414. Autorizando o carro do vento, 2733. Ok, 2733, curva à direita, ok? Suba para 1000 pés, curva à direita. E aguarde instruções, é manter o setor sul do campo aguardando instruções para ingressar no circuito. 1000 pés, curva à direita, batendo o setor sul, aguardando instruções, 2733. O Gol no 630, livre decolar, vento 190 graus, 07 nós. Livre decolar de Gol no 630. Trip 5414, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Tem perna do vento, aguardando para girar a base, trip 5414. Autoriza descer por tudo de tráfego? Afirmativo. Trato. Bate espera, começa pela direita, o 2733. A seu critério, a curva. Cinco, quatro, um, quatro, autorizado girar base, chama na final da 1-0, baixar travado. Autorizado girar base, chama baixar travado 1-0, trip 5414. Zero, decolado aos 27, chama o controle 119, decimal 8. 19-8, gol 630, querendo se desculpar, né, pelo mal entendido. Isso acontece. Sem problema. Obrigado, até a volta. Trip 5414, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 069. Autorizado pouso, trip 5414, pista 10. Sera 2733, visual com a TR da trip na final do 1-0? Afirmativo, tá visual, 2733. Ok, complete o 360 e ingresse na perna do vento com o circuito pela direita, ok? Circuito pela direita, guardando para girar base. Afirmativo, ingresse na perna do vento, circuito pela direita, guardando para girar base, mantendo visual com o trip, 2733. Só confirmando o Fábio do 733, vai toque arremetido ou já vai na aproximação agora solicitar o piloto? Confirme. Vai fazer toque arremetido em 5 inicialmente e aí depois vai solicitar o piloto se houver a possibilidade. Ok, o piloto no circuito visual ou após a aproximação IFR? No circuito visual. Aí a intenção na perna do vento subir para 2000 e aí bloquear a cabeceira 2000 e curva pela esquerda para fazer o piloto. Ok, entendi. Ciente. No meio, baixar travado, trip 5414. 170 com 5 livre pouso. trip? Autoriza a base pela direita, o cupo 2733. Afirmativo, autorizado base, aguarde pista livre para a toca remetida. Autorizado base, 2733 aguardando. Torre Salvador, é o Guardião 07. Confirme. Guardião 07. Prossiga. Está na vertical de Piatã, pistando a pouso no pátio 5, Guardião 07. Ok, tem condições de dar presente e aproximar direto para o pátio 5? Afirma. Ok, prossiga para pouso no pátio 5, informa um caravan da Força Aérea, efetuando a base pela direita da 10, da pista 10, e informe quando visual com esse tráfego. Dá presente e aproxime direto para o pátio 5, agilizando, chama a final do pouso, o Guardião 07. Dá visual com o caravan, não vai interferir, agilizando direto para o pátio 5, Guardião 07. 35414, solos 30, Olivrar, só 1211. Ok, 1211, boa, 35414. Força Aérea 2733, autorizado toque arremetida, vento 190 graus, 079. Está livre, toque arremetida, 102733. Após a arremetida, curva esquerda, ok, para o circuito padrão. Após a arremetida, curva esquerda, circuito padrão, 2733. Só no final, pátio 5, Guardião 07. Cast Guardião 07, subir pouso pro pátio 5, vento 180 graus, 069. Verdade. Salvador, muito bom dia, da 3896, uma milha e meia do externo, baixar travado. A 3896, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, da 3896. Força Aérea 2733, socorro remeteu aos 32, curva esquerda, ingresso na perna do vento, guardando autorização para giro de base. Esquerda, perna do vento, 2733. Tá 3896, civil pouso, pista 90, vento noite 0 graus, 059. Vamos tráfego à esquerda, mantendo a perna do vento, circuito de tráfego da 190, não interfere com essa aproximação. Então, ativo. Seja de pouso para o TAN 3896, pista 90. Guardião 07, solo 33, por gentileza de ligar o transponder. Gente, táxi a baixa altura, táxi vai ser pé papá. Na papá, chame para ingresso na pista e prosseguir com táxi. Força Aérea 2733, prolonga a perna do vento, aguardando autorização no cheiro de base. Prolonga a perna do vento, prolongar a perna do vento, 2733. Sete Guardião 07, autorizado prosseguir contato via pista, porta livrando para o Pátio 4, Guardião 07. Base Força Aérea 2733, da presente 360 pela direita, previsto espera sobre a perna do vento, devido a tráfego com prioridade, transporte de enfermo para pouso na 190. Afirmativo, 360 pela direita, mantendo espera o 2733. Nove meia, solo 35, libra direita, chama solo 211. 211, exatamente. Autorizado, frequência livre, o Guardião 07, tem de banho transponder. Siga. Inversa lá, chama táxi, o Mike é com Juliette. Já aceita fazer um toque remexido agora na 17 para não parar o voo aí? Afirmativo. Então curva à esquerda, agilizando o máximo possível aí, encurtando a base, chegando na final do ano 7. Trabalhando na final do ano 7, 2733, curva à esquerda. Torre 6140, ponto de espera da 10, está pronto para decolar. Linha decola separada? Afirmo. Desconsidere, o tráfego na final, transporte de enfermo, não tem ponto de espera agora. Guarda aí então, 6311, 6140. O 2733. Está autorizado o toque arremetido. Informe se tem condições de efetuar arremetida após o eixo da 1028. Afirmativo, arremetida após o eixo da 1028. Então prossegue, toque arremetida da 17, vento agora para de 210 graus, 08 nós, 2733. Livre toque arremete da 17, 2733. Estou em Salvador, para fazer o Oscar, estou no Vitor no localizador, solicita cancelamento para o seguinte 17. Ok, Oscar Tango Vitor. Ciente, plano modificado no 349. Torcida com a base pela direita e chame na final da 17, forma um caravan. Na curta final da 17 para toque arremetida. Chame na final da 17. Ciente, base pela direita, chamar a final da 17, sem filtrar, Oscar Tango Vitor. O Xerem 140, autorizado a alinhar e decolar do ano 0, vento 190 com 7 nós. Aí decola, onda 40. Mantém a interseção da Basta, Mike Eco Juliette. Oscar Tango Vitor, é a torre. Oscar Tango Vitor. Por gentileza, em algum momento na sua aproximação, o controle o questionou qual seria a pista que iria pousar? Negativo, senhor. Ah, tá ok, gente. Olha, o gol 1621. Pronto, o ponto cara do 1-0. O 1621, ali mantém cabeceira 1-0. A linha mantém na 1-0. Era 2736, tocou remeteu os 41, mantenha o setor sul do aeródromo, qualquer no nome PES, guardando autorização para cruzar e ingressar no circuito padrão da 1-0. Afirmativo, mantendo o setor sul a mil pés, aguardando, 2736. Acho que a Tango Vitor, livre pouso, pistão na 7, vento 200 graus, 079. Sente base para final curto, Oscar Tango Vitor, baixo e para o. Teve pouso no 7, vento 200 graus, 079. Sente, após pouso, agora na bata, Oscar Tango Vitor. Sente. DM1140, decolado aos 41, chame controle, 119, decimal 8. 98, 6140. Mike Eco Juliette, por gentileza, cruze a cabeceira, prossiga, prossiga até novembro, faça 180 e mantenha o ponto de vela da novembro, aguardando para reingresso na Conocete, ok? Se o senhor visualizar alguma viatura aí da novembro, ela vai dar passagem para o senhor que está para o seu posicionamento. Oscar Tango Vitor, seu sol foi os 4-3, autorizado backtrack, táxi até a bata. Não, não, de jeito nenhum. Nada. Volume 621, livre decolagem, 180 graus, 07 nós. Livre decolagem, 621. Confirme. Então a linha mantém a 1-7, o Mike e o Juliette. Salvador, bom dia, tá 3198. 3198, ciente, tráfego avistado, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, tá 3198. O Forceira 2733, complete o 360. E prossiga na perna do vento com o circuito pela direita, ok? Circuito pela direita, aguardando para girar a base. Tem o rebote 320, final de 3 milhas, estão no zero. Afirmativo, copia 360, circuito pela direita da pista no 0, 2733. Mantenha a posição, Mike Gerente. O Golo 621, decolado 44, controle em 119.8. 198, grato, boa, 621. TAM 3198, livre pouso, 170 com 7 nós. Caso receba notificações, à sua direita tem um carro da Força Aérea que está efetuando circuitos pela direita, visual, sem interferir. Afirmativo, sem notificações, o 3198. 2733, visual com a aeronave na final do ano zero. Afirmativo, está visual, 2733. Ok, prolonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Prolongando, aguardando, 2733. Cera 2733, autorizado girar base, aguarde pista livre para toque emitido. Está livre base, aguardando a pista livre 2733. Como é que é com o Juliette, autorizado decolagem da ONU 7, vento 180 com 9 nós, reforma o helicóptero Sikorsky, procedente do setor sudoeste no litoral 500 pés, com direção ao farol de Itapuã. Informe quando visual com esse helicóptero, ele está aproximadamente 5 milhas, distanciada da cabeceira 35. Então mantenha em 1 minuto, ok? Só pousar o Fábio aqui na 1-0. TAM 3198 no solo 46, no solo 211. 211, bora. 2733, livre toque arremetida, vento 190 com 8 nós. Livre toque arremete, 2733. Então aí, uma boa tarde, eu vou no 648, próximo a ponto de espera no 0 pronto. Mantenha o ponto de espera, 648. Mantenha o ponto de espera, 648. Salvador, Mike Eco Delta, passando situação. Mike Eco Delta dá presente, curva à esquerda para cruzar a final da 1-0, agilizando manobras, faça o circuito mais próximo aí da pista 17, ok? E reporte para girar a base. Sim, agilizando, vai fazer uma base mais curta, Mike Eco Delta, encontrará para baixo. Agora sim, o Mike Eco Juliette livre decolar, 190 com 7 nós. Mantenha a posição. Pelo 648, alinha e mantém. Puxa no zero. Alinha e mantém, o 648. O exército tem condições de decolagem imediato. Comprou a sua, confirme. Ok, livre decolar com proa sul, vento 190 com 7 nós, evite sobrevoos, sobrevoo de aeronaves aqui no solo, no tático, ok? Mike Eco Juliette, decolado aos 48, aguarde transferência. Guardado, está usando 700 pés agora. Socorro arremeteu aos 48. Suba para 1 mil pés, curva à esquerda e reposte no través norte da torre de controle. Esquerda, meu pés, através norte, vai reportar 2733. Mike Eco Delta vai iniciar o cruzamento do eixo da 1. Sim, Mike Eco Delta, livre pouso, a cabeceira 1-7, 180 com 8 nós. Livre pouso, cabeceira 1-7, Mike Eco Delta. Gol no 648, autorizado decolar, dando 0, 180 graus, 08 nós. Nível de decolagem da 10, voo no 648. Exército 009, decolado aos 49, mantém a linha do litoral, 1 no mil pés restrito e aguarde transferência. 1 no mil pés no litoral, guardando a transferência, 2009. Gol 1648, informa que após a decolagem vai manter a proa por mais 15 milhas devido a formações. Ciente. O 2733 visual com helicóptero na final da 1-7. Aqui, o não visual, 2733. Está aqui na curta final da 1-7, o circuito pela direita. O 2733, faça 360 pela direita, reporte interceptando o final da a perna do vento da 1-0. Agora está visual, o 2733, foi mais 360? 360 pela direita. Afirma, 360 pela direita, 2733. Doutor, eu marco do Juliette, está no corredor até, eu pego. Afirmativo, chame o controle, 198, Mike Eco, Juliette. 198, obrigado, até a volta. Exército 2009, chame o controle, 1198. 198, grato, 2009. Golo 648, decolado 50, chame o controle, 1198. 198, obrigado, bom dia. Torre, eu pego 05. Pegas o 05. Ciente do tráfego. Cheque trem autorizado pouso. Ano 0, vento 180 graus com 09 nós. Tráfego ao estado. Trem tá baixado e travado. Pega 05. Vivo. O Mike é com Delta no solo 51. Táxi até o pátio 4 e estacionar a frequência livre. A intercepção na perna do vento, visual com tráfego na final da 1-0, 2-7-3-3. Faça o novo 360, for 0-2-7-3-3. Novo 360, 2-7-3-3. Lima Kilo Zulu, chama na intercepção Tatá para o cruzamento. Torre, muito bom dia, azul 4207, final de 7 milhas, reportará o trem. Ciente, 4207, tráfego avistado, aguarde pista livre. 02733, torre. Tá, escuta. Ok, eu tenho duas aeronaves em aproximação no ILS, ok? Você vai ficar efetuando aí 360 pela direita, aguardando instruções para girar a base. Ah, afirmativo. Entre ela não tem como tocar não no 7 não, né, comandante? Não, no 7 não. É, a segunda aeronave está até um pouco mais veloz, ok? A primeira está passando agora o externo, a segunda está um pouco veloz atrás. Então vamos, atrás da segunda não tem mais nenhum outro tráfego em aproximação. Vai ficar mais tranquilo esse seu procedimento. Então mantenha, inicialmente, espera aí no, na perna do vento, 360, aguardando para girar a base. Ah, afirmativo, vamos até a espera aqui o 2733. Até o resultado para a coordenação. após esse toque arremete, se possível na próxima perna a gente subir para 2000, na perna do vento, e fazer aquele piloto, eu agradeço, se possível. Afirmativo, ciente, tu aí tá ciente. O Pegasus 05 no solo 54, libere a direita na eco, mantendo a minha escuta, ingresse alfa e reporte na taxiway delta para cruzar a pista 1028. Na eco, vou dar na ingresso na alfa. Eco alfa e reporte na delta, ok? No ponto de espera da delta. Eco alfa, vou dar na delta. Azul 4207. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 122. Livre pouso, baixou e travou, azul 4207. Lima, que o Lula autorizado, cruzamento, Quebec, Mike na Lima, chame o solo 211, para prosseguir até o Pátio 3. Está na Delta. Sim, mantenha a posição na Delta, pega o 05. Mantenha a posição, visual contrário. Salvador, gol 1561, bom dia. Bom dia, 1561, continua a aproximação, agora de pista livre. Vento 150 graus, 129, check 30. Baixou e travou, na escuta, gol 1561. Decola, cruza de imediato o Pega 05? AP. De imediato, cruzamento, até o pátio militar e ao chassi na frequência livre. Cruzando, Pega 05. Azul 4207 no solo 57, ao livrar a direita, chame o solo 1211. Livrar a direita 211. No 561, check trem, livre pouso, puxando zero, vento 160 graus, 122. Livre pouso, cabeceira no zero, trem baixo travado. Gol 561. Funcionário 2733, ingresso na perna do vento e aguarde para girar a base. Ingresso na perna do vento, aguardar para girar a base, 2733. Funcionário 2733, autorizado girar base, aguarde pista livre para o toque emitido. Autorizado girar base, aguardando pista livre 2733. no 561, no solo 59, libera a direita ao livrar, solo 121 no 1. Se a viatura aí na foto, você vai dar passagem a sua aeronave. Pede, 21 1. Toque arremexida, vento no 50 graus, 10 mais. A livre toque arremexe 2733, ouro 2 aqui nessa posição. Confira? É ouro 2 aqui nessa posição, exatamente aqui, em cima da baita. Ok, ciente, grato pela informação. O 02733, socorro remeteu 1400. E agora que você vai prosseguir para 2000 pés com o piloto, é isso? Afirma, 2733. Ok, suba para 2000 pés. Reporte na final para o piloto, 2733. Subindo para 2000, reportará na final para o piloto, 2733. O 2733, após o piloto, vai prosseguir com toque arremetida e novo circuito? Afirmativo. Após o piloto, toque arremete, novo circuito, só que agora no pé. Afirmativo, sim. Aí, depois então, desse segundo toque arremete, coordenar com o controle a realização do ILS da 1-0. Completo ou vetorado? Vetorado. Entendi que após o piloto e toque arremetida, vai solicitar então a vetoração para final ILS, é isso? Afirma. Ciente, estou ciente. Senhora 2733, no atraso com a reportar, autorizado base, reporte final para piloto. Afirmativo, autorizado base, reporte final para piloto, 2733. Na inicial para piloto, 2733. Autorizado piloto, 2733. Autorizado piloto, 2733. Você era 2733, chama na final para toque remetida. Chamarei na final para toque remetida, 2733. Interceptando a sinal para toque remete, 2733. 2733, autorizado toque remetido, vento no 60 graus, 8 graus. Tribo toque remetido, 2733. Oceana 2733, suponha remeteu ao 08, suba para 2.000 pés em frente e chame o controle em 119.8. Para 2.000 pés em frente, controle 119.8, 2733. Voo no 094, alinha e mantém. 1094, autorizado a decolagem, cabeceira. 10, vento, 160 graus, 9 horas. Será que é pro táxi, Vitor, Kilo Delta? Decola, Azul 1-1. Chame agora o controle 1198. 198, boa.